foi feito pelo amigo aqui, Blairy The Summer Is Magic, que eu chamo de DJ Marcante Back in Time Mix. É, voltando no tempo. Também tivemos aí a Madonna com True Blue, Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. É, tem os vocais do Bryan Adams, é uma banda apadrinhada por ele aí. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. E começamos o Flash House de hoje brilhantemente com Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. É, esse foi só o primeiro bloco do Flash House de hoje. Então, se eu fosse você, ficaria por aí, porque o segundo eu prometo que tá maneiraço, beleza? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Kielsen Rádio 6:29. Kielsen Rádio Serviço. O peixe-boi é um dos animais brasileiros ameaçados de extinção. A espécie não existe mais em muitos municípios do Amazonas. A venda ilegal de animais silvestres causa vários prejuízos ao Brasil. Entre eles, a extinção de diversas espécies. Para acabar com esse crime, a sua colaboração é fundamental. Se não houver comprador, não haverá vendedor. E deixando de comprar os animais, todos estarão colaborando para acabar com o tráfico. A proteção da natureza está nas mãos de todos nós. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. Versões que você só ouve na Rio Sul Rádio. Rádio. Rádio VIP. Para audiência VIP. Voltamos a apresentar Flash House. The KLF. Yeah. Rússia, mixada pelo DJ Markan. And we after 70 years. That body goes there for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep. Through a fracture on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy little people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And get together, they were friends at school. Get a little crazy. No, we're never gonna survive.

responsible, and that makes me feel horrible. Oh, logical, logical, love is never logical. I know I could have stopped it all. God, why didn't I stop it all? Oh, logical, logical, love is never logical. I know I'm half responsible, and that makes me feel horrible. Oh, logical, logical, love is never logical. I know I could have stopped it all. God, why didn't I stop it all? this, but you're not sure where it goes. And you don't know how you feel, but you're getting real close. You're keeping me in the dark, but it won't be long. She says I won't like it, but I just gotta hold on. She said, I'm done with all this silence, Russian roulette romances. One slip up, I could light it. Just tell me this is lifeless. I need you to hate me, baby, in the worst way, oh. And I need you to hate me, say it to my face, I'll go. Yeah. Oh, say something. Oh, say something. Now I'm talking to myself, cause I miss your ringtone. broken line, a calm but steady flow. Accompanied by loud commands, our strength is running low. Serviço www.hospitaldeamor.com.br. O câncer de testículo é um tumor menos frequente que os demais que atingem os homens, porém, tem maior incidência em pessoas jovens em idade produtiva. O câncer de testículo atinge principalmente homens entre 15 e 50 anos de idade e é considerado raro se for comparado a outros tipos de câncer tipicamente masculinos, como, por exemplo, o de próstata. O índice de mortalidade do câncer de testículo é bastante baixo. Por ser um câncer que atinge mais homens, jovens e sexualmente ativos, um dos sintomas mais comuns do tumor de testículo é o aparecimento de um nódulo duro, aproximadamente do tamanho de uma ervilha, que muito raramente dói. Mas ao sentir ou ao palpar qualquer anormalidade, o ideal é procurar logo um médico, preferencialmente um urologista. A alteração encontrada pode ser uma infecção ou um tumor, e ambos precisam ser tratados. No caso de câncer de testículo, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Nas fases iniciais, o câncer de testículo pode não causar nenhum sintoma. No caso de tumores de testículo que já se espalharam, pode ocorrer tosse ou dispneia, dores nas costas ou dor lombar, edema de membros inferiores e outros, perda de peso e vômitos. No exame físico do paciente, geralmente palpa-se o nódulo ou o testículo endurecido indolor. Outras estruturas do saco escrotal não estão envolvidas, a não ser em casos mais avançados. Qualquer quadro agudo envolvendo testículo em pessoas jovens que não resolver em 7 ou 10 dias de tratamento convencional deve levantar suspeitas quanto à presença de tumor. O autoexame dos testículos é um hábito fundamental na prevenção do câncer de testículos. Faça o autoexame testicular mensalmente ou segundo orientação médica. Câncer. Prevenção é o melhor remédio. Uma iniciativa do Hospital de Amor. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Na Rio Sul Rádio. Thank you. Rádio. Die Straßen ziehen, uns nach Ewigkeiten mal wiedersehen. Wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst und Euphorie durch die Adern strömt. Fast so, als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich's wie früher an. Weil's so verdammt leicht. Verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns so weit gehen. Ich will gerade nie woanders sein. Oh, hier. On n'a pas les mêmes parents.

can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Set my soul, gonna set my soul on fire. We got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there, and they're all living devil may care, and I'm just a devil we love to spare. If it costs me my very last dime, if I wanna broke up, well, I'll always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay high. Let me shoot a seven with every shot. Rio Sul Rádio.